Boa noite a todos. Hoje nós temos uma festa na terra e cremos que há uma festa no céu. Hoje é dia de batismo, de morrer para uma velha vida, de morrer para o pecado e reacender a fé na graça de Deus, na volta de Jesus, na salvação que Deus nos dá. Essa noite, três preciosas almas, três pessoas, cada uma com a sua história, vai entrar no tanque batismal desta igreja. Nós estamos muito felizes porque em meio à alegria ou ao sofrimento, as pessoas têm entendido que é muito bom a gente trabalhar, ganhar nosso dinheiro, ter a nossa família. É muito bom aí, quem sabe, assistir televisão, entrar na internet, ouvir música. É muito bom trabalhar, é muito bom andar, é muito bom passear, é muito bom viajar. Ou seja, é muito bom viver nesse mundo, mas a vida que acaba não é vida de verdade. Se eu oferecesse para vocês uma vida de muito prazer por 600 milhões de anos, mas no fim desses 600 milhões de anos, você vai morrer, você nunca mais vai existir, você aceita essa vida? Essa vida que você quer? Tudo aqui nesse mundo passa, acaba, a gente morre, porque o salário do pecado é a morte. O pecado nos enganou, o pecado nos matou, nos prometeu alegria e prazer e nos deu sofrimento e morte. Mas nesta noite, pessoas vão morrer para o pecado. Louvado seja Deus por isso. Vamos recapitular algumas coisas que nós estudamos essa semana até aqui. O povo de Israel desce para o Egito, 70 pessoas. É uma família, uma pequena família. E eles são bem recebidos. José fez uma obra maravilhosa no Egito, com a sabedoria que Deus lhe deu, louvou e honrou e engrandeceu o nome de Deus. E o povo de Israel é muito bem recebido na terra do Egito. E o povo de Israel passa pela experiência que todos nós gostaríamos de passar, a experiência da prosperidade. O povo de Israel está alegre, feliz, louva o seu Deus, tem o que comer, constrói as suas casas, constrói as suas vidas. José morre, Faraó morre, e a Bíblia diz que levantou-se um outro rei que não conhecia José, e começou a olhar o povo de Israel, um povo que prospera, um povo que cresce, um povo que se fortalece, e ele tem uma ideia que não nasceu no coração de Deus, mas que foi formada no ventre do inferno. Ao invés de se unirem em amor, em amizade, em companheirismo, um povo quer escravizar o outro povo. Com violência, com astúcia, com engano, com maldade. E eles têm essa ideia e eles levam a cabo, eles efetivam essa ideia. E agora, o povo que tinha a experiência que todos nós gostaríamos de ter, ter as suas casas, ter o seu dinheiro, ter a sua comida, ter a sua família, ter alegria e prosperar, agora ele vai ter a experiência que nenhum de nós quer ter. A violência, a escravidão, a maldade do mundo contra o povo de Deus. Mas lembra, o povo é de Deus e Deus vê o sofrimento. Deus ouve o barulho das lágrimas, do gemido, da dor, do clamor, e ele conhece a experiência do seu povo, e ele chama Moisés, e ele profetiza: eu vou livrar o meu povo da terra do Egito. Só que antes que essa libertação ocorra em última instância, eles vão sofrer, e Deus vai derramar pragas sobre o Egito, até que Faraó os expulse da sua terra. Quando Deus derrama a décima praga e Faraó expulsa o povo, Deus guia o povo não pelo caminho mais fácil, pela terra dos filisteus, mas pelo caminho do deserto. E agora o povo tem o mar diante de si, montanhas intransponíveis ao lado, e atrás, Faraó, com ódio, com violência, indo para destruir o povo. E naquele dia, Deus abre o mar, e o povo passa. Faraó vai atrás, e quando Israel completa a travessia do outro lado, os egípcios estão no meio da travessia e as águas fecham sobre eles. E nunca mais se viu aquele grande, poderoso e violento faraó. Nunca mais. E o povo de Israel louva a Deus. Confia em Deus, confia no seu servo Moisés. E Deus leva eles para o Monte Sinai. No Monte Sinai, Deus se apresenta com fogo, trovões, manifestação sobrenatural. E ali Deus concede ao povo a sua lei. Nós conversamos ontem sobre a lei de Deus, que em resumo significa: ame a Deus e ame as pessoas. Os primeiros 4 dos 10 mandamentos: não tenha outros deuses diante de Deus, não faça ídolos, imagens de escultura, não fale o nome de Deus em vão e guarde os dias de sábado, o 7º dia, tem a ver com o nosso amor a Deus, o Criador da humanidade. E os outros 6 mandamentos têm a ver com o nosso amor ao próximo, começando pela nossa casa: honra teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os teus dias. Ame o teu pai e a tua mãe, valorize o teu pai e a tua mãe, honre o teu pai e a tua mãe. E aí os outros mandamentos: não mate, não roube, não adultere, não minta, não cobice o que não é teu, que tem a ver com o nosso amor ao próximo. As implicações dessa lei são simples quando a gente quer fazer o mínimo, mas são profundas quando a gente entende o caráter da lei. Existe muita gente que não adora ídolos, guarda o sábado, não rouba, não mata, não mente, não cobiça. São pessoas que, aos olhares humanos, não têm o que condenar elas. Andam em caminhos limpos, aparentemente corretos, tudo bem. Mas essas pessoas, algumas dessas pessoas, não têm amor no seu coração pelos outros. E a Bíblia diz assim, João capítulo 13, versos 34 e 35. E nisto conhecerão todos que vocês são meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. Não tem outro caminho, o caminho é estreito, mas é o melhor caminho. Porque amar é melhor que odiar, amar é melhor que desprezar, amar é melhor do que pecar. Tenha certeza disso, nunca duvide disso. Agora, quem não erra diante do amor? Ninguém. Se dissermos que não temos pecado, somos mentirosos e a verdade não está em nós. 1 João 1, versos 8 e verso 10. O cumprimento da lei de Deus é o amor, Romanos 13, verso 10. Mas nós somos pecadores, falhamos em amar. A gente perde a paciência, o amor é paciente. A gente fica magoado, o amor não se ressente do mal. E daí por diante. E Paulo vai dizer assim: ainda que eu faça qualquer coisa, sem amor não adianta nada. E a gente se sente pequeno diante da mensagem do amor, que é a mensagem de Êxodo capítulo 20. É a mensagem da lei de Deus. Essa é a mensagem. Agora abre a sua Bíblia em Êxodo 25 e vamos entender algumas coisas muito importantes nesta noite, amados. Especialmente o verso 40. Mas enquanto vocês abrem a Bíblia aí, deixa eu dizer para vocês. A partir de Êxodo capítulo 25, começa a revelação bíblica sobre o que a gente chama de santuário. E essa descrição vai de Êxodo 25 até Levítico 27. São 42 capítulos da Bíblia para falar como era o santuário e o que é que acontecia no santuário. Será que esse tema é importante na Bíblia? 42 capítulos da Bíblia para falar sobre isso. Será que esse é um tema importante? 42 capítulos só falando disso, fora as outras referências. Em Êxodo 25, verso 40, a Bíblia diz assim: vê, Deus falando com Moisés, pois que faças conforme segundo o modelo que foi te mostrado no monte. O contexto desse texto é que Deus começa a mostrar para Moisés uma arca, um lugar para colocar pães, um grande castiçal, uma tenda. Deus começa a mostrar essas coisas para Moisés. E ele diz assim: faça tudo, construa tudo, segundo o modelo que eu mostrei para você quando você estava comigo na montanha. Moisés vai construir no meio do povo um santuário, um lugar onde as pessoas vão se encontrar com Deus. E vai para o Novo Testamento, Hebreus capítulo 8. Vamos ver como é que o Novo Testamento interpretou esse texto de Êxodo 25. Hebreus capítulo 8, versos 1 a 5. E enquanto vocês abrem a Bíblia, vamos relembrar algumas coisas. O santuário era uma estrutura simples, que a gente pode ilustrar da seguinte forma. Existe um pátio, pensa no pátio dessa igreja. Ok? Existe um pátio. Dentro do pátio existe um local físico, que é dividido em dois lugares. Um lugar chamado Santo e um lugar chamado Santíssimo. A igreja não é um tipo de santuário como tinha em Israel. Tanto é que lá no santuário não entrava mulher. Na igreja entra mulher? Entra. Lá no santuário só entrava no lugar Santíssimo uma vez por ano. A gente está aqui dentro da igreja todo dia da semana, várias vezes por semana. Então a igreja não é o santuário lá de Israel. Mas a gente usa esse exemplo para mostrar para vocês como que era fisicamente. O que acontecia? Se trazia o cordeiro morria pelos pecados do pecador que confessava. Então dizia lá, olha, Senhor, eu matei, eu te peço perdão. E aí o cordeiro morre para perdoar o meu pecado. Eu menti, eu fiz fofoca, eu falei mal, eu pensei mal, eu fiz o mal. Através do sangue do cordeiro, eu estava perdoado. E aquele sangue era trazido para dentro do santuário. Isso é o que acontecia lá no santuário de Israel. Hebreus capítulo 8 vai dizer para a gente algo interessante. E a Bíblia diz assim: ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos um sumo sacerdote que se assentou à destra do trono da majestade no céu, como ministro do santuário, do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, não o homem. Pois todo sumo sacerdote é constituído para oferecer dons e sacrifícios. Por isso, era também necessário que esse sumo sacerdote tivesse o que oferecer. Se ele estivesse na terra, nem mesmo sacerdote seria, visto existirem aqueles que oferecem dons segundo a lei, os quais ministram em figura e sombra das coisas celestiais. Assim como foi Moisés divinamente instruído, quando estava para construir o tabernáculo, pois diz ele: vê, faças todas as coisas de acordo com o modelo que te foi mostrado no monte. O autor de Hebreus cita o texto que eu li de Êxodo 25. E esse é um texto difícil, né? É um texto assim meio complicado. Mas eu vou resumir ele para vocês. Olha, o essencial das coisas que a gente tem dito é o seguinte: existe um santuário que foi o modelo que Moisés imitou. Moisés, ele teve uma visão. Ele viu lá um santuário. E Deus diz: constrói um parecido com aquele. Aí o autor de Hebreus diz assim: olha, nós temos um sacerdote lá no santuário, mas aquele santuário não foi homem que construiu. Vocês entendem a diferença? Existe um santuário no céu, onde Jesus é o sacerdote, onde Jesus é o pastor da igreja. E o que é que ele faz lá? Ele ministra em nosso favor. Lembra que a Bíblia diz que Jesus intercede por nós? É isso. Ele está diante do Pai, orando por nós, para guiar nossa vida, transformar nossa vida e nos salvar para o reino eterno. Aí o autor de Hebreus diz assim: os sacerdotes lá em Israel, ele trazia sangue, né, para entrar no santuário. Ele matava um cordeiro, pegava o sangue e levava para dentro. Esse sumo sacerdote também traz sangue. Mas não é sangue de cabrito, de bode, de bezerro, de ovelha. É o sangue que ele derramou na cruz do Calvário. Esse é o fundamento da obra de Jesus diante do Pai. Pai, eles são pecadores, mas eu morri por eles. Perdoa os pecados. Transforma o coração deles. Salva a vida deles. E é isso que Jesus está fazendo por nós no santuário celestial. Agora, deixa eu dizer para vocês, todo aquele ritual do santuário, depois você estuda o livro de Levítico, a Bíblia prescreve os sacrifícios que eram feitos, e quais eram os objetivos do sacrifício? Era perdão de pecados, que o mentiroso pudesse ser perdoado para não ser destruído por Deus, porque todo aquele que ama e pratica mentira foi jogado no lago de fogo. E Deus não quer que você que já mentiu vá para o lago de fogo. Você já contou uma mentira na sua vida? Alguma? Você merece um inferno. É isso que a Bíblia diz, não é o que o pastor diz. Porque o Deus verdadeiro disse na lei dele: não dirás falso testemunho. Você mentiu, você merece o inferno. E para não te condenar ao inferno, Jesus vai para o inferno. Jesus vai para a cruz para derramar o sangue, para perdoar você. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A semelhança daquele Cordeiro em Êxodo 12, que dá a vida para que os israelitas não morressem na história da Páscoa. Estão entendendo um pouco melhor? Portanto, o Deus que deu a lei, que não pode mentir, deu o Salvador que perdoa a tua mentira. Está entendendo a questão? Deus, ele dá uma lei, não pode mentir. E para te perdoar, ele envia o seu filho, para que se você creia nele, na morte dele, na ressurreição dele, na volta dele, você tenha vida eterna. Essa noite, irmãos, eu quero fazer uma pergunta para vocês. Todo o ritual do santuário girava em torno do perdão dos pecados. Quem não precisa de perdão? Ninguém levantou a mão? Vocês são pecadores? Abre a Bíblia de vocês em Romanos capítulo 3, estamos terminando. Romanos capítulo 3, verso 23. Se alguém tivesse levantado a mão, eu ainda poderia brigar com a pessoa que levantou a mão, né? Mas já que ninguém levantou, aí o texto da Bíblia diz assim: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Talvez você nunca tenha mentido, nunca tenha adulterado, nunca tenha matado, nunca tenha roubado, mas quem sabe você já pensou mal de alguém no seu coração. Isso é pecado. Para ser pecador, não precisa matar ninguém, roubar ninguém. Você é pecador pelo simples fato de você perder a paciência, ficar com raiva, ficar com mágoa, falar mal, pensar mal, desejar mal, gastar mais tempo com a Rede Globo do que com a palavra de Deus. Basta isso. E todos nós pecamos. Todos nós. E o texto de Romanos vai continuar para a gente responder a seguinte pergunta: como é que Deus perdoa quem peca? A partir do verso 24 de Romanos 3. E a Bíblia diz assim: sendo justificados gratuitamente pela graça de Deus, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça. E o verso 26: tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para Deus ser Ele mesmo justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Para Deus perdoar o nosso pecado, Ele não nega que a gente é pecador. Ele envia Jesus para fazer redenção. É aquele que nunca mentiu, morrendo pelos mentirosos. É aquele que nunca teve problemas com a sexualidade, morrendo pelos adúlteros, fornicadores, assistem pornografia, revistas, internet, sei lá mais o quê. Aquele que nunca falou um palavrão, morrendo por pessoa que vive falando palavrão, falando blasfêmia, reclamando da vida, murmurando e etc. Aquele que nunca bebeu, fumou, usou droga, destruiu o seu corpo, morrendo por todos os drogados, bêbados, fumantes e sei lá mais o quê. Vocês entendem a troca que ele faz? Ele entrega uma vida pura para perdoar a vida imunda dos seres humanos. Redenção, perdão, transformação mediante a fé. Nós somos salvos pela fé, mas não é por causa da fé, é por causa da cruz. Porque se ele não morre na cruz, qualquer fé não ia adiantar nada. Mas nós somos salvos pela fé. Para nós é de graça, justificados gratuitamente. Mas para que para a gente seja de graça, ele pagou o preço. E eu queria perguntar mais uma coisa: como é que a gente entra nesse processo de receber o perdão de Deus? Porque eu já recebi perdão de muitos pecados, mas eu continuo pecador. E eu estou lutando, e eu peço perdão, eu peço perdão, eu peço perdão. Como é que a gente entra nesse processo? Abre aí a sua Bíblia, Atos capítulo 2, um livro antes de Romanos, versos 37 a 39. A Bíblia diz assim: Ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, quantos o Senhor nosso Deus chamar. Como é que a gente entra nesse processo? Quando a gente olha para a cruz e o preço que o inocente pagou pelo culpado, a gente percebe que toda mentira é fútil, não vale a pena. Não vale a pena mentir se o preço dela é tão caro. Todo o prazer que as drogas, o cigarro, a bebida, o sexo, sei lá mais o que, possam oferecer, se torna pequeno diante do preço que ele cobra. É a morte de Cristo e a tua condenação para o inferno. Esse é o preço. E não é porque Deus é contra as coisas boas da vida. É o contrário. É porque essas coisas dizem que são boas, mas por detrás delas, sofrimento, decepção, frustração e morte. E alguns de vocês talvez tenham essa experiência na vida de vocês. Valeu a pena adulterar? Valeu a pena mentir? Valeu a pena roubar? Valeu a pena fazer fofoca? Valeu a pena fazer o mal? Foi tão bom assim? E a gente se arrepende quando a gente olha para isso. E a Bíblia diz: se arrependa e seja batizado para a remissão dos pecados. Marcos 16, 16, a Bíblia diz assim: quem crer e for batizado será salvo. É assim que a gente entra nesse processo. Crendo e tomando a decisão do batismo. E o texto de Atos nos diz: batizando em nome de Jesus. E o texto de Mateus 28, verso 19, diz: sendo batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Existem algumas pessoas que veem contradição entre essas duas ideias, mas a Bíblia não se contradiz. Quem está batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, está batizado em nome do Filho. Concordam comigo? Certo? Eu fui batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então eu fui batizado em nome do Filho. Qual que é o nome do Filho? Jesus Cristo. Certo? Então quem é batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, pode-se dizer que está batizado em nome de Jesus. Mas por que essa diferença do relato entre Lucas, que escreve o livro de Atos, e Mateus? Simplesmente questão de ênfase. Mas cremos que a Bíblia é a palavra de Deus e não se contradiz. E ai de quem diz que na Bíblia existe uma mentira satânica, como alguns dizem por aí. Todo aquele que crê pode ser batizado. Se você não crê, você não pode ser batizado. Não adianta querer, não adianta pedir. Ah, é tão bonitinho ali entrar naquela água e o pastor fala aquelas palavras, todo mundo vai ver, todo mundo tira foto. Não. Se você não crê, Deus não permite que você entre naquele tanque batismal. Agora, se você crê, você já entrou nesse tanque batismal, ou ainda um dia vai entrar em nome de Jesus. Nenhum de vocês vai ser batizado em nome do pastor Ezequiel. Bom? Nenhum de vocês. Mas todos vocês que crerem na palavra serão batizados, como essa noite nós teremos alguns batismos. Esta noite, a palavra de Deus vai ser cumprida na vida de algumas pessoas que tomaram a decisão mais importante da vida delas. A decisão de aceitarem a palavra de Deus, crerem, morrerem para esse mundo, para receberem o perdão dos pecados.